sem crise. Sem crise. Eu tava muito crise, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito crise, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Tá tudo relax. Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce. O mundo em crise, eu tava muito busy. Andei me afastando das raízes. Agora eu tô voltando que nem um bumerangue. A música no sangue, lugar de caranguejo é no mangue. Não ando de Mustang, nem chego de Ferrari. Mas quando eu chego o bicho pega mais que num safari. Então não pare na pista. Todo mundo no Brasil é artista. Eu tô na lista, pode conferir. Eu tô na lista pra entrar e pra sair. E você tá na lista VIP. Perdi meu aparelho, mas teu nome já tá salvo no meu chip. Letra A, vamos começar. Liga o microfone, bota a bola pra rolar. Eu bato o escanteio e corro pra cabecear. E se me derrubar, o juiz tem que apitar. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Tá tudo relax. Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce. Sem crise. Sem crise. Mergulha no som do Jeep, que pega mais do que gripe. Quando você viu a onda, eu já tava embaixo do lip. Aqui tem muito cacique, pra pouco índio guerreiro. Mas eu não desisto nunca. Sou brasileiro, como Antônio Conselheiro, zumbi, Tiradentes. Tô no corre, tô correndo das correntes. E o meu sonho recorrente virou realidade. Mas o sol da liberdade tava muito quente. Fui pra sombra, debaixo da marquise. Tirei minha gravata, abri minha valise. E a vida me mostrou que além do meu amor, eu nunca tive nada de valor. Se o tempo for dinheiro, o negócio é ficar pobre. Eu gasto tempo à vista pra que o tempo nunca sobre. Juntei uma fortuna de verdade, paixão e amizade. A crise que me quebra é a saudade. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Tá tudo relax. Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce. Na pista de dança, a crise não me alcança. Olha só como essa deusa dança. Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela sabe descer. Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe, ela deve saber. Ela sabe subir, ela sabe descer. Ela sobe, ela desce, ela deve saber. Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe, ela sabe, ela sabe, ela sabe fazer. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Tá tudo relax. Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce. Pensou que eu tava de bobeira que eu não tava. Pensa que eu tô de bobeira, mas de bobeira eu não tô. Pensa que eu tô de bobeira que eu não tava. Pensa que eu sou de bobeira, mas de bobeira eu não sou. Pensa que eu tô de bobeira não tava. Pensou que eu tava de bobeira, mas de bobeira eu não tô. Pensou que eu tava de bobo, mas de bobo que eu não tava. Fiz de bobo quem pensava, fiz de bobo quem pensou. Sem crise.